Veja lá, pode acreditar, foi a gente mesmo que fez. Visto se agora já sei como és e não te quero mais. Sou cego pra coisas que gosto de dizer. Não sei porquê, não sei porquê. Hoje estou não mais triste, nem mais feliz do que o normal. Acabou, e é tão ridículo e pobre dizer que acabou. Vivendo um terço de sua alma e sorri, amigo garçom. Traga lama com suas crias engolidas pelo mundo. Acabou, e é tão ridículo e pobre dizer que acabou. Vou recuperar meu espírito, ter outro corpo comigo, garçom. Traga lama com suas crias engolidas pelo mundo. Sejam mais fortes.